Santo povo de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. Mateus, capítulo 17. Que momento abençoado em ouvirmos canções tão preciosas. E prepare, que Deus prepare o seu lombo hoje para mais umas varadas da graça em nome de Jesus, como disse a nossa querida irmã Lara. Mateus, capítulo 17, coloque-se em pé, irmão. Nós vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu farei essa leitura, esteja muito atento. Mateus, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Todos comigo, 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Pai do céu, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Pai do céu, nós buscamos a glória do Senhor sobre todas as coisas aqui. Ó Deus, nós não somos nada, como tua filha cantou aqui. Ó Deus, e como cantamos no momento dos cânticos, tu és o nosso bem supremo, Senhor. Nossa alegria está no Senhor. Tu és, Jesus, a pérola preciosa. Tu és, Senhor, o tesouro escondido no campo. Tu és, Senhor, aquele maior bem desejado, esperado por nossa alma. Jesus, não há alegria verdadeira fora de ti. E nós queremos, então, Senhor, nessa hora, colocar a nossa vida diante do teu trono de graça e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós não merecemos, é verdade, ouvir tua voz, mas tu és Deus de graça. E quando tu queres abençoar teu povo, Deus, tu te mostras a teu povo. Então, Senhor, nessa hora, mostra-te a teu povo. Ó Deus, permita que o teu povo te conheça, para que a igreja seja vitoriosa e não seja conhecida nessa cidade, nem nesse país, por fracassos, mas que seja conhecida por uma igreja pela qual Cristo venceu na cruz. E porque Cristo venceu por ela, ela sairá vencendo para vencer. Ó Senhor, fala poderosamente aos nossos corações. Glorifica o nome de teu Filho e aquece a nossa alma com a tua palavra nessa noite. Alimenta-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos, irmãs, uma coisa que sempre me intrigou desde a época em que eu fazia o seminário é que nossa igreja é uma das mais antigas nesse país. Mas me aperta o coração o fato de que, mesmo estando aqui há tanto tempo, nós não temos a influência sobre essa nação que poderia fazer grande diferença na história do nosso povo. Há razões históricas para isso, e também espirituais. Mas, de repente, amados irmãos, quando eu vou para o Chile e vou ser missionário naquele país, e vejo que David Trumbull chegou ao Chile mais do que 10 anos antes do que Simonton ao Brasil, e a igreja reformada, e depois com o nome de presbiteriana, também é das mais antigas naquele país, mas não tem influenciado o país e a cultura como poderia fazê-lo. E aí a minha grande pergunta: Senhor, por quê? Porque nós não temos sido bênção na nossa nação, nos países onde estamos, como poderíamos ser, como deveríamos ser, diferentemente de nossos irmãos da Igreja Presbiteriana da Coreia, por exemplo, que é 50 anos mais nova do que a nossa, mas é provavelmente 30% da população do seu país. Por quê, amados irmãos? Ao olhar para esse texto, que tem como verdade principal, como temos visto nas expulsões de demônios de Jesus, que o reino de Deus é soberano sobre o reino das trevas. E que quando o Senhor Jesus se manifesta, os demônios têm que bater em retirada. Eles não têm força para lutar contra Ele, pois Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele mesmo os fez. Por meio dEle, todas as coisas foram criadas. E eles eram santos anjos do Senhor. Caiu um terço das estrelas do céu, diz a Bíblia em Apocalipse, um terço dos anjos caiu. Mas esses anjos foram feitos pelo Senhor, e quando eles se veem diante do Senhor, que é o Rei da Glória, aquele que foi o instrumento por intermédio do qual Deus criou todas as coisas, diante da presença de Jesus, o maligno tem que bater em retirada. Mas aqui nesse texto nós encontramos que Jesus sobe, amados irmãos, ao monte para ser transfigurado diante dos seus três melhores amigos e os primeiros líderes da igreja cristã. E os apóstolos ficam embaixo na terra. E a Bíblia nos conta, tanto em Marcos como em Lucas, que aparece ali um pai cujo filho é endemoniado. O texto usado, a palavra usada para lunático aqui no nosso texto pode ser traduzido para epilético. Era uma epilepsia satânica, amados amigos e irmãos. E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus estava na montanha, e eles são os representantes de Jesus ali no meio daquele povo, mas eles fracassam. Eles não conseguem expulsar o demônio. Marcos nos conta que os fariseus estavam falando e zombando, e de repente Jesus chega, amados irmãos, e vê aquele alvoroço e pergunta aos fariseus o que eles estão discutindo com seus discípulos, defendendo seus discípulos. E de repente esse pai grita, explicando essa situação. Os discípulos fracassaram. Ao olhar, amados irmãos, para esse fracasso temporário dos discípulos, eu quero convidá-lo a pensar na sua própria vida. E que você se pergunte nessa noite, por que você tem fracassado no seu testemunho cristão? Por que você não tem sido a bênção que poderia e que deveria ser lá na repartição pública na qual Deus te colocou? Por que você não faz a diferença no seu prédio como você poderia fazer? Você morou numa casa, provavelmente, antes da casa que você mora. O que diriam os discípulos sobre o seu testemunho enquanto você morava naquela casa? Que testemunho você deu para os seus vizinhos ali? Você foi vitorioso no seu testemunho ou você fracassou? Nas escolas onde passou, você tem sido abençoado representante de Jesus ou tem falhado na maneira de testificar o Evangelho? Muitas vezes, como os discípulos e irmãos, a igreja tem fracassado. E a grande pergunta dessa noite, na qual o Senhor quer nos abençoar, é a seguinte: por que a igreja fracassa? Por que a igreja fracassa? Em primeiro lugar, o texto nos responde: por causa do afastamento. Por que a igreja fracassa? Por causa do afastamento. Olhe para a Bíblia. Versículos 14 a 16. Eu vou ler o 14, vos convido a ler o 15, e todos leremos juntos o 16. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, vocês o 15. Todos os 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que a igreja fracassa? Em primeiro lugar, irmãos, por causa do afastamento, do distanciamento espiritual do seu Senhor. Mas talvez você me diga, mas pastor, foi Jesus que subiu para o monte. É claro, ele foi ser transfigurado e manifestar a sua glória diante de Pedro e Tiago e João, com Elias e Moisés testemunhando e mostrando que Cristo é superior a Elias e Moisés, pois Cristo é o clímax da revelação de Deus. Mas, meus queridos irmãos e amigos, os discípulos estão na terra. E eles representam o Senhor. Eles não estão no monte, estão cá embaixo, mas eles andam com Jesus. E de repente, então, eles que em outra ocasião, amados amigos e irmãos, foram enviados pelo Senhor, de dois a dois, e o Senhor lhe deu autoridade de expelir demônios, e eles expelem os demônios batem em retirada, e Lucas nos conta no seu capítulo 10, que eles voltam imensamente alegres, dizendo: Senhor, em teu nome nós expelimos os demônios, e eles se retiram. E Jesus diz que viu Satanás cair do céu como relâmpago, e diz a eles o seguinte: eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 19 e 20. Mas ele diz: mas se alegrem não porque vocês expulsam demônios, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus. A maior alegria não é expulsar demônio. A maior alegria é ter a salvação em Cristo Jesus. Esses homens tinham tido essa experiência, mas, queridos, parece que eles foram tão bem sucedidos na experiência, que o contexto dos três sinóticos parece nos mostrar que os discípulos já se aproximam desse endemoniado de maneira muito confiada. Eles não prostraram os joelhos, eles não oraram, eles não entenderam que o poder era de Deus e não era deles. Eles chegaram cheios de empáfia, cheios de autoconfiança, e foram expulsar o demônio confiando em si mesmos. Jesus disse que eles não oraram. Então, queridos amigos e irmãos, por causa dessa soberba espiritual, de achar que a autoridade estava inserida neles, e de falta de dependência do Senhor, eles fracassaram, porque estavam afastados espiritualmente do seu Senhor. E muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós, como cristãos, não temos sido a bênção que deveríamos ser, porque estamos afastados espiritualmente do Senhor. Eu fico perplexo, queridos irmãos e amigos, pela maneira como nós podemos cumprir com atividades cristãs, vir à igreja, mas ter o coração totalmente distante de Cristo. É muito triste. Você pode vir à igreja todos os dias. Nossa igreja tem trabalho todos os dias. Você pode vir na segunda noite, pode vir na terça aqui, pode vir nos grupos familiares na terça, pode vir nas oficinas na quarta tarde, na quinta, pode vir na quarta-feira, pode participar de alguma reunião na quinta, pode estar na UPA ou nos grupos na sexta, no sábado na mocidade, nos domingos no culto, mas ainda assim estar afastado espiritualmente do seu Senhor. Você pode estar envolvido em muitas atividades espirituais, mas não ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. E muitas vezes você tem fracassado na sua vida cristã, não tem dado o testemunho que deveria dar, não tem anunciado o evangelho àqueles que Deus coloca diante de você, não tem sido bênção no contexto no qual Deus te inseriu, porque você está afastado espiritualmente do Senhor. Você conhece bem todas as doutrinas da fé, que são maravilhosas e caras ao nosso coração, mas a ortodoxia na sua vida tem sido morta. Ela não te leva à ortopraxia, não te leva a uma vida abundante, não te leva a um relacionamento vivo com o Senhor. E porque você não está cheio do Senhor, você não pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A igreja fracassa porque muitas vezes não vive um relacionamento abundante com o Senhor. A prova diz para nós, amados irmãos, é a belíssima igreja de Éfeso, que todo pastor presbiteriano desejaria conduzir. Com 40 anos de idade, aproximadamente, pertinho da idade da nossa igreja, aquela igreja é uma igreja que prega muito, ela trabalha. Ela é uma igreja fiel na doutrina. Ela é uma igreja, queridos amigos e irmãos, perseverante, pois aguentou a perseguição. É uma igreja que disciplina aqueles que estão em pecados. Mas Jesus diz a ela o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, pois senão virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Meu irmão, como está o seu primeiro amor? Você hoje me diria que é um cristão cheio de amor por Jesus? Você tem tido a bênção de fazer o que Lutero fazia para si mesmo? E eu contei na semana passada, nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque o nosso coração se esquece do evangelho todos os dias. Você tem pregado o evangelho para você todos os dias? entender a santidade e a perfeição do seu Deus, a sua pecaminosidade e o merecimento da ira de Deus na sua vida, entender a grande redenção, a salvação maravilhosa que Cristo te dá, o amor que Ele verteu dando sua vida na cruz do Calvário por amor de você. Quando o Evangelho é real na sua vida todos os dias, isso enche o seu coração de amor por Deus. E aí, então, você não vai viver longe do Senhor. Você vai ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Você vai ouvir o Senhor falar com você nas Escrituras. Você vai ter uma vida de oração. Você vai viver uma vida piedosa. Você vai abençoar os que estão ao seu redor. Preste atenção, irmão. Muitas vezes você tem fracassado na sua vida cristã porque você tem confiado demais em si mesmo. Porque você tem confiado na sua capacidade. Porque você tem confiado no seu conhecimento. Porque você tem confiado na sua eloquência. Porque você tem confiado no seu saldo bancário. Porque você não entendeu que sem Jesus você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar o que atrapalhou aquela vida abundante que nós tínhamos. O que atrapalhou aquele relacionamento vivo que eu tinha com o Senhor? Arrependa-se hoje. Mas volte à prática das primeiras obras, volte a buscar o Senhor, converta-se, clame hoje, Deus, eu preciso de um relacionamento vivo e pessoal contigo. Ser crente, irmão, não é história da carochinha, ser crente é andar com Jesus, é ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Muitas vezes nós temos fracassado como igreja, porque estamos longe de nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor ande no meio dessa igreja aqui, amém, meus irmãos? Que essa igreja seja uma igreja que anda pertinho de Jesus. Que Deus nos dê a vitória, porque nós vamos andar ao lado do Senhor. Mas a primeira razão do fracasso da igreja é o afastamento. Mas nós olhamos para o texto e a pergunta continua. Por que a igreja fracassa? A igreja fracassa por causa do afastamento. Mas, em segundo lugar, a igreja fracassa por causa da incredulidade. Por que a igreja fracassa? A igreja fracassa por causa da incredulidade. Olha aí para o seu versículo, querido. Nós vamos ler a Bíblia agora, todos juntos. Vamos ler responsivamente do versículo de número 16 até o 20. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vocês o 17. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Vocês, o 19. Leiam 20 também, irmãos. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, ao olharmos para este texto aqui, nós aprendemos na palavra do Senhor que a segunda razão por causa do que traz o fracasso da igreja é a incredulidade. Incredulidade. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. O pai conta para Jesus, se você lê em Marcos, que o menino espuma, certo? Ele fica epilético, começa a ter uma crise e a boca começa a espumar. E o pai vai contando que aquele menino fica endemoniado desde que é criancinha. E às vezes Satanás o joga no fogo e na água, querendo matá-lo. E o pai tem que vigiar o tempo todo, senão Satanás vai tirar a vida dele. E aqui então, meus queridos irmãos, o pai conta para Jesus e Jesus então repreende os discípulos quando diz o seguinte no versículo 17, ó geração incrédula e perversa. Incrédulo aqui, irmão, pode ser traduzido também como infiel. E perverso significa literalmente rebelde. Oh, geração incrédula e perversa, geração desviada. Pode ser traduzido assim, perverso. Então, que eles são infiéis e desviados. Jesus diz, até quando eu vou estar convosco? Que repreensão tremenda. Mas Jesus diz mais: até quando vos sofrerei? A ideia é a seguinte: até quando vou ter que carregar vocês nas costas? Esse é o significado dessa palavra. E Jesus manda trazer o menino. No nosso texto de Mateus aqui, ele é mais objetivo e economiza palavras. Mas quando o pai traz o menino, há aquele surto de epilepsia demoníaca. E Jesus então repreende o demônio. E o demônio sai do menino. Diz para nós, no versículo 16 de Jesus, Marcos nos conta que Jesus toma o menino pela mão e o entrega para o seu pai. E aí então, depois daquele momento de vergonha e daquela repreensão que os discípulos recebem do Senhor, quando eles já estão com o Senhor em particular, o texto bíblico nos diz que eles se perguntaram ao Senhor: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus diz a eles o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé. Essa não é a melhor tradução, irmãos. A palavra no grego usada não é pequenez da vossa fé. A melhor tradução seria: por causa da vossa incredulidade. Jesus aqui não está medindo graus de fé. O tradutor poetizou aqui. A ideia da palavra é: por causa da incredulidade de vocês. Por que vocês não puderam expulsá-lo? Porque vocês são incrédulos, diz o texto. E Jesus diz: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, pequenininho, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus diz a eles que tudo é possível ao que crê. Jesus diz que eles não conseguem expulsar o demônio, amados irmãos, por causa da incredulidade deles. Mas talvez vocês me digam: mas parece que os discípulos têm uma postura até de muita credulidade. Eles chegam lá e dizem: sai demônio em nome de Jesus. Mas a incredulidade deles, irmãos, não significa falta de ousadia em determinada circunstância, mas significa falta de fé no Senhor. Falta de confiança de que quem resolve todos os problemas da sua vida, todas as circunstâncias difíceis que você enfrenta, é o Senhor. Esses homens vão confrontar o demônio baseados na sua própria força, e por isso eles caem. Incredulidade não é falta de fé na fé, ou falta de fé em si mesmo. Incredulidade é falta de fé em Jesus. Falta de dependência do Senhor. E porque creem na força do seu próprio braço, eles se tornam rebeldes e desviados e perversos, como Jesus diz. E aí eles perguntam: Senhor, nós não conseguimos expulsar por causa da incredulidade de vocês. Porque se vocês crerem em mim e disserem para esse monte: sai daqui. Aí Jesus usa hipérbole, né? Jesus é um grande orador, ele tem que pintar quadro diante do meu olho e do seu. Então ele disse: está vendo esse monte aqui? Se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, você vai dizer: sai da frente, e o monte vai pular daqui para lá. E aí ele termina com essa citação maravilhosa: nada vos será impossível. Por que a igreja fracassa? Por causa da incredulidade. Você lembra lá, irmão, da mãezinha acerca da qual eu preguei semana passada? Lara até citou aqui antes de cantar o cântico. E nós lemos do texto hoje: está lá aquela mãezinha, ela não é judia, a filha dela está horrivelmente endemoniada. Mas ela, irmão, não coloca a fé em si mesma, não coloca a fé na fé, não confia no seu próprio poder. Ela vai clamando atrás de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não responde palavra, e ela continua: filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela segue nessa literatura 10, 20, meia hora, uma hora, duas, sabe Deus quantas. Mas Jesus disse que não vai responder, veio para os judeus, mas ela cai com a testa no chão e diz: Senhor, socorre-me, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus diz: eu respondo filho, não respondo cachorro. E ela diz: sim, Senhor, mas eu sou cachorrinha, mas até o cachorrinho come da migalha da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz: oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Os discípulos não tiveram uma fé que reconhece que tudo vem de Jesus. A fé deles não perseverou no Senhor e eles não se humilharam. E se você, meu irmão, quer ter uma fé que agrada ao Senhor, você precisa, de fato, colocar sua esperança em Jesus. Você precisa continuar lutando, ainda que o céu pareça de bronze. E você tem que se humilhar na presença do Senhor e não confiar na sua própria justiça. Meu querido irmão, muitas vezes a igreja fracassa porque ela não crê. Meu irmão, espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus, disse William Carey. Irmão, sair do lugar comum é muito difícil. Às vezes a comodidade trava você. Às vezes a comodidade, a tranquilidade deixa você onde você está. Mas preste atenção, tem dias que Deus te chama a dar mais um passo. Tem dias que Deus te diz, creia em mim, obedeça a minha palavra. Tem dias que Deus diz, venha ser usado por mim. Ô, meu querido irmão, comece hoje, se Deus quiser, amanhã um grupo de estudo bíblico lá no seu trabalho. Por que não começarmos um grupo familiar no seu prédio? Por que não, meu querido amigo, você começar a visitar os seus amigos? Ou quando você olhar para os seus colegas de trabalho entristecidos, dizendo, eu quero fazer uma oração por você. Você às vezes pensou, ah não, eu não vou lá orar por ela não, vai que ela nem gosta de crente, esse negócio vai dar errado, e ela está lá triste, deprimida, e aí chega lá alguém falando assim, ó, vamos ali na macumba, que você vai botar seu nome, e eu vou ganhar para você seu marido de volta, e aí você perdeu a bênção e a oportunidade, porque não creu em Jesus. Porque não se dispôs nas mãos de Jesus, meu irmão, está na hora de crer. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Creia no Senhor. Creia que, apesar de você, Deus pode usar a sua vida para a glória e honra do seu santo nome. Foi quando ouviu Henry Varley pregar no Hyde Park que Dwight Lyman Moody, um homem analfabeto, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo Jesus nos seus dias, quando ele ouviu Varley dizer, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Foi quando ouviu Varley dizer isso que Moody disse, eu sou esse homem. Você não tem poder por si mesmo. Eu não posso mudar nada. Mas Deus é um Deus de graça. E se o Senhor tem dito a você, meu filho, creia em mim, coloque-se em minhas mãos, diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje nós perguntamos, Brasília está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem ou de uma mulher totalmente entregue nas mãos do Senhor. O que você responderá? Deus nos livre da incredulidade em nome de Jesus. Nada é impossível. Tudo é possível que queira. Presta atenção, Jesus disse, nada vos será impossível. Em Lucas 18, 27, ele diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Meu irmão, você quer ver uma grande bênção de Deus acontecendo na sua vida? Diga, Senhor, eu estou aqui. Usa-me para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, em último lugar, nossa pergunta salta aos olhos. Por que a igreja fracassa? Por causa do afastamento? Por causa da incredulidade? Mas o texto nos responde que é por causa da indisciplina. Por que a igreja fracassa? Por causa da indisciplina. Versículo de número 21. Eu vou ler uma vez, vocês leiam para mim a segunda vez. Mas esta casta não se espele, senão por meio de oração e jejum. Vocês. Meus queridos amigos e irmãos, nós encontramos aqui esse texto precioso. Ele está entre colchetes na sua Bíblia. Eu vou explicar o que é isso. Às vezes um texto sai entre colchetes na sua Bíblia, é porque ele está em alguns manuscritos antigos e outros não. O texto usado para a nossa tradução, o texto Receptus, um dos mais confiáveis e antigos, tem essa inserção no seu texto. Outros manuscritos antigos não. E aí talvez você fique, pastor, mas e aí, é a palavra de Deus ou não é? Porque está dentro desse quadradinho, ele tem um bom grau de certeza de que o texto é fidedigno. E você não precisa se angustiar, sabe por quê? Porque aqui essa citação é a mesma citação que aparece lá em Marcos 9, 29. E o evangelho de Marcos foi escrito antes do evangelho de Mateus. Mas Mateus também estava ali e presenciou essa cena. Então, meus irmãos, Deus, na sua soberania, botou esse texto aqui, ainda que ele esteja entre colchetes, e ele é a palavra de Deus para você. E ele explica por que a igreja fracassa, sabe por quê? Porque falta a ela disciplina espiritual. Jesus diz aqui, preste atenção, mas essa casta, aqui casta é esse gênero, esse tipo de demônio, só sai com jejum e com oração e com jejum. Essa casta não se espelhe somente por meio de oração e jejum que ela sai. Dr. Lloyd-Jones, amados irmãos, eu li há uns 15 anos esse texto, pregando no texto paralelo a esse de Marcos, ele diz que o grande problema da igreja nos seus dias é que a igreja tem um problema de diagnóstico. Os discípulos não sabem diagnosticar qual é o seu inimigo. E porque eles não têm um bom diagnóstico, então eles não têm a reação correta. Dr. Lloyd-Jones era médico, ele disse, por exemplo, um homem chega aqui, certo, desmaiado, e eu já mando dar água com açúcar para ele, eu não sei o que ele tem, eu preciso analisá-lo. Como médico, eu vou medir seu pulso, vou ouvir seu coração, e ele vai falando de todo o procedimento. Para tratá-lo da maneira correta, eu preciso ter um diagnóstico certo. E os discípulos acharam que esse era um tipo de demônio, daquele mesmo nível que eles chegaram, e só diziam, sai, o demônio sai. Mas aqui Jesus está dizendo mais do que isso, meus queridos irmãos, mais do que um problema de diagnóstico, eles precisam ter uma vida de disciplina espiritual. Eles precisam ter uma séria vida de oração. E a igreja fracassa na maioria das vezes porque há indisciplina espiritual. Oração, querido, significa humilhação. Oração significa depender de Deus. Oração significa que você não confia na força do seu próprio braço. Você só ora quando entende que você é fraco. Você só ora quando entende que depende de Deus. Você só ora quando entende que Deus é quem domina a sua vida. E nada de abençoado vai acontecer com você se Deus não intervir e não abençoar seu coração. Só pode orar aquele que quer conhecer a Deus, aquele que entende a sua fragilidade, aquele que depende de Deus. E como os discípulos estão sobressaltados pela soberba, eles não oraram. Mas jejum também, amado irmão, é uma implicação direta da oração. Porque jejum, como diz John Piper, é fome de Deus. Você só jejua quando você tem tanta paixão por Deus e tanto desejo de conhecê-lo e de perceber a sua vontade para a sua vida, que você diz ao Senhor, Senhor, hoje eu quero me afastar da comida um pouco para buscar a tua presença, para perceber o desígnio do Senhor para mim, porque me importa cumprir a tua vontade em minha vida. Só ora e jejua quem depende de Deus, meu irmão. Quem está satisfeito consigo mesmo não jejua. John Piper disse que o maior inimigo da fome espiritual pode ser uma torta de maçã. Né? Você cai para dentro naquela comidona gostosa, oh, e fica cheio, e esquece que depende de Deus. Você coloca a bênção no lugar do Deus da bênção. Irmãos, muitas vezes a igreja fracassa porque lhe falta disciplina espiritual, porque falta vida de oração. Como está, seriamente, eu estou lhe perguntando em nome do Senhor, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você passou com o Senhor todos os dias desta semana? Quanto tempo você dedicou a Jesus segunda-feira? Na terça? Na quarta? Como está a sua vida de oração? Como está a sua disciplina espiritual? Essa semana, aconselhando alguém, a pessoa que me dizia, pastor, certas vezes quando eu leio a Bíblia, eu estou com o coração atribulado, apertado, e de repente eu abro um texto e falo, meu Deus, eu li esse texto 20 vezes e nunca percebi que estava aqui. E a pessoa me diz, pastor, é como se o Senhor visitasse a minha vida ali naquele dia e tocasse o meu coração, e no momento de oração, Deus enche a minha alma com a sua palavra. E eu dizia para aquela pessoa, pois é, mas não é todo dia que você lê a Bíblia que as coisas acontecem desse jeito. É por isso que nós temos que ter uma vida de oração constante, de leitura bíblica constante, de jejum a cada certo tempo. Sabe por quê? Porque a gente não sabe que dia o Senhor vai nos dar uma visitação especial. E porque nós queremos experimentar mais do Senhor, nós vamos caminhar todos os dias na sua presença. Ele vai falar conosco na normalidade do dia a dia. Mas um dia desses qualquer, Ele vai nos surpreender com a graça maior. E quando nós temos uma vida de disciplina espiritual, nós somos cheios do Senhor e podemos vencer todos os fracassos, todas as adversidades, todos os desafios que se colocam diante de nós. Irmãos, nós precisamos de disciplina espiritual. Nós precisamos de oração, nós precisamos de jejuar, nós precisamos de ser cheios de Deus, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos depender deste Deus maravilhoso. Muitas vezes você fracassa porque falta na sua vida oração, falta na sua vida jejum, falta comunhão com o Senhor, falta leitura das Escrituras, falta intimidade com Deus. Irmãos, preparando essa mensagem, eu parei para pensar nesses últimos anos, das grandes bênçãos que Deus tem derramado na vida desta igreja. E eu parei para pensar em inúmeras delas, talvez eu me esqueça de muitas, mas todas as grandes bênçãos que nós recebemos aqui foram todas elas resposta de oração. A chegada de cada um dos obreiros que está trabalhando nessa igreja aqui foi porque a igreja se dobrou, se ajoelhou e orou. Esse templo no qual você está adorando aqui, nós não tínhamos nenhuma condição, e Deus nos mostrou muitas vezes no meio da construção que nós não tínhamos condição. Foi Ele que fez. Só está aqui porque a igreja orou. Nossas arquitetas nos disseram, não, a gente faz isso aqui rapidinho, 6 meses. A gente levou 11 meses para receber um habite, para Deus botar a cara da gente no pó e para a gente orar. Quantos irmãos queridos aqui passaram enfermidades terríveis e estão aqui? Nossa irmã Neis está aqui. Por quê? Porque a gente orou. Nosso irmão Ari, eu vi o Ari entrando na igreja. Cadê o Ari? Ari, cadê você? Ari está aqui. Quase morreu. Está sentado aqui por quê? Porque a igreja orou. A mãe do Luciano, 2 semanas atrás, quase foi promovida, mas a gente falou, segurou, senhor, deixa a irmã Carolina aqui. Ela ficou. Né? Não é verdade? A irmã Flávia, esposa do Roberto, que luta aquela. Porque a igreja orou. Mas não é só, amados irmãos, nesses que ficaram. Naqueles que se foram também. Deus os chamou para a sua glória. Mas quando nós perdemos ou nos separamos melhor desses irmãos, por que houve paz em nossos corações? Porque a igreja orou. Quando o Senhor chamou nossos filhos que nós queríamos que ficassem aqui, por que nós conseguimos nos levantar? Porque a igreja orou. Por que nós recebemos consolo em aflições? Porque a igreja orou. Porque o Senhor nos tem dado almas nesse lugar, porque a igreja orou. Porque Deus tem chamado gente para servir a Jesus aqui, porque a igreja orou. Se a igreja quer vencer e ser uma bênção nesse mundo, nós temos que ter uma séria vida de oração. Meu irmão, leve a sério o que eu estou te falando. Vá para casa hoje e tome uma decisão. Fala, eu vou invocar o Senhor todos os dias. Um presbítero muito amigo meu, lá da cidade de Concepción, no sul do Chile, uma das grandes capitais chilenas, eu fui pregar na igreja deles, uma linda igreja, uma das maiores igrejas presbiterianas do Chile, e ele me recebeu em sua casa, e ele me disse o seguinte, pastor, eu tinha uma grande dificuldade de ter uma séria vida devocional. Mas eu parei para pensar, Deus, o que é o que eu mais gosto de fazer? E ele disse, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tomar café da manhã. E eu gostava tanto de tomar café da manhã, que botava o café da manhã no lugar de Deus. Né? Então ele disse o seguinte, Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu nunca mais vou tomar café da manhã, se eu não orar e ler a minha Bíblia antes. E ele disse, pastor, eu comecei a levantar 1 hora mais cedo, e ler a minha Bíblia, e orar. E aí o café da manhã deixou de ser importante. Tem dia que eu tomo café, tem dia que eu não tomo. Mas como é maravilhoso começar o dia na presença de Jesus. Será que você vai precisar receber a notícia de uma doença na sua família para vir segunda-feira à noite aqui no Ministério de Oração? Será que você vai precisar receber a notícia ruim de que perdeu o trabalho para parar aqui na quarta-feira e vir ouvir a palavra e orar conosco? Priorize o Senhor. Ame o Senhor. Busque a face do Senhor. Ah, pastor, é difícil. Comece uma reunião de oração na sua casa, irmão. Chama a mulher, os meninos e diz, a reunião de oração aqui em casa é tal dia. Chama os irmãos, vizinhos do prédio, comece uma reunião de oração lá. Vamos invocar o Senhor. Lembra da frase de John Stone? Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. A igreja fracassa muitas vezes porque o irmão não ora e não exerce as suas disciplinas espirituais. Mas e aí, pastor? Quando a igreja fracassar, o que nós vamos fazer? Graças a Deus, irmãos, nós temos um grande Redentor que desceu do monte celestial e veio a este mundo e pisou no chão da existência, enfrentou o pecado, enfrentou o maligno, enfrentou todos os nossos inimigos. E na cruz, amados irmãos, Ele venceu por nós, pagou os nossos pecados. Quando a pedra rolou, Ele ressuscitou, a morte derrotou. A vitória nos legou e um dia virá em glória, quando restaurará para si todas as coisas e nós venceremos com Ele. Apesar de todos os nossos fracassos, nós somos vitoriosos, porque Cristo Jesus venceu na cruz por nós. Então creia no Senhor. ame o Senhor, quem ama o Senhor, se aproxima do Senhor. Quem ama o Senhor, confia no Senhor. Quem ama o Senhor, vai ter uma vida de disciplina espiritual. Meu irmão, você quer ser vitorioso na sua vida cristã? Ande juntinho de Jesus. Não, meu irmão, não viva em afastamento. Viva perto do Senhor. Oh, meu irmão, creia. Seja humilde. Confie que o Senhor cuida de você. Se Ele morreu na cruz para te salvar, nada vai te faltar. Oh, meu irmão, pratique as disciplinas espirituais. Ore, leia a Bíblia, jejue. Busque a face do Senhor. E você será para a glória de Deus. Não um crente fracassado, mas um crente vitorioso. Que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão. Quero convidá-lo a orar por você. Analise a sua vida. Se você tem fracassado em alguma área, peça perdão ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu venho na igreja, venho à igreja, mas estou longe do Senhor. Estou perto dos irmãos, mas estou longe, longe de Ti, Jesus. Certo? Fale isso com o Senhor, confesse seu pecado. Diga para o Senhor: Senhor, eu tenho sido incrédulo, eu não acredito que o Senhor pode me usar, que o Senhor pode fazer nada na minha vida. A dúvida domina mais a minha vida do que a fé. Mas Jesus é quem ajuda até na hora da falta de fé. E hoje diga: Senhor, me ajuda a voltar ao primeiro amor. A voltar à prática das disciplinas espirituais. Nós vamos cantar um cântico que não estava preparado. Primeiro amor. Neto, toca no violão para nós. Eu vou pedir o Renan para tocar. Nós vamos cantar esse cântico nessa hora.